nos barracos da cidade. Ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue enfrentar o tubarão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gente estúpida. Promete, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes e ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução, mas a usura dessa gente, oi, oi, oi, já virou. Oh, oh, oh, oh, oh. Gente estúpida. Valeu, Gil!